Comadre, vou ler para você o pangaré tentando dialogar comigo sobre assuntos sérios. Tipo estupro, enfim. O cara querendo dialogar comigo enquanto eu tô amando. Vai vendo. Dizem que a menina gostava de sexo grupal. Eu, até aí. Talvez tenha sido orgia. Eu, até aí. Devia ser mais precavida. Eu, até aí. Mulher tem que se dar o respeito. Eu, até aí. Não quer falar? Eu, ocupada. Fazendo o quê? Eu, amando lovinho, gente. Ah, eu, pois é. Fala alguma coisa. Ó o panga procurando. Eu, ok. Vou falar, falarei. Colega, seguinte. Tu conhece a história da Geni que Chicão afanou na cara de pau, na buena, do conto Bola de Sebo? Sabe aquela coisa? Eu, pois é, amigo. Geni com todo mundo. Geni com todo mundo. Até com os cães sarnentos da rua. Mas com o pim do Zé Pelim, ela não queria, velho. Sacou, irmão? Com o pim do Zé Pelim, ela não queria. Também tinha seus luxos. Como diz a Clarice, algum luxo por Deus. Pelo direito de dizer não quer pim. Se eu pim com 300 caras e chegar lá, tipo naquela linha Terezinha, o 301, eu disser não. Não quero. Never. Sai, filho. Essa negativa tem que ser acatada. O Itaca não fica prendendo o riso, não. Não prende o riso, não, porque isso vai a público. Tem que ser acatada. É meu direito pleno, supremo, soberano, absoluto de escolher. De dizer, você entra, coleguinha, você sai, irmãozinho. E você, brother, não entra, não sai. Fica do lado de fora, quieto. Essa linha. Aí toca segurando o riso, galera, muito bom. É, cadê aqui? Ele não entra, não sai. Qual que é a porra? Entra, essa coisa de entra e sai é confuso. É, porque desse corpo faço eu o uso que eu quiser, salvo os imperativos fisiológicos. Aí não precisa eu explicar pra pessoa o que é imperativo fisiológico, né? Acho que não, né? Ficaria escatológico. Eu não preciso explicar o que é imperativo fisiológico. Porque é minha propriedade, instância íntima. E é. Isso, né? E não objeto de mandos e desmandos do mundo. Sequer, tampouco, todavia, objeto a ser visto bel prazer público. Porque meu, saca? Saca, ô panga? E isto não pode ser anarquizado porque não é antro de operações instintivas da alteridade. Gostou do antro de operações instintivas? Metáfora é tudo, velho. Antro de operações instintivas, vai. É a metáfora do dia. Prazer por operações de... Provável que seja meu único bem legitimado pelo espírito, né? A materialização dos meus desejos. Ou fonte de sublimação. É isso? Ah, tá. Não, pera, o tom ficou errado, galera. A materializar, eu tô complementando, tá? Provável que seja meu único bem legitimado pelo espírito. Aí eu reitero. A materialização dos meus desejos ou fonte de sublimação. Ou seja, dou a ele ou nego a ele o prazer que eu bem quiser. É, porque este corpo alimento se quiser, mato se quiser, privo do que quiser, ofereço ou nego o prazer ou desprazer que quiser. É isso. Fechou, Ritoca? Fechou.